Foi assim tão de repente, acontece nos milagres. Nossos olhos se encontraram, se falaram sem falar, e o mundo parecia tão pequeno em nossas mãos. Um convite em teu sorriso, um desejo em meu olhar. Tantos risos pelo vento, tantas noites encantadas na magia desse amor. Foram tantas as loucuras, tantas juras em silêncio. E pra que usar palavras quando falo coração? Braços despertar.